gostaria de caracterizar esta edição em três partes. A fase inicial, com o prólogo em Lisboa, a mais longa etapa da volta à tal do Alentejo, mantendo o fantástico cenário da chegada a Setúbal para a primeira etapa em linha, num ano em que vamos partir de Vila Franca de Xira para a primeira etapa em linha. Depois da mais longa etapa em Castelo Branco, vamos ao Nordeste Transmontano e concluímos a primeira fase da volta na Senhora da Graça. A mítica Senhora da Graça surge na primeira fase da volta. Depois temos um conjunto de etapas de transição extremamente complicadas. Posso nomear a chegada a Viena do Castelo, ao Santuário de Santa Luzia, a chegada a Faf, onde vamos cumprir também o dia de descanso, imediatamente a seguir à chegada à Faf, outra chegada a um santuário de dificuldade ainda maior que o de Santa Luzia em Viena do Castelo, em Santo Tirso, no Santuário Nossa Senhora da Assunção, para depois termos finalmente uma etapa de transição que vai ligar Gondomar, Cidade Europeia do Desporto, a Oliveira das Meias. Manifestamente a etapa pode permitir algum descanso aos principais protagonistas na prova para rumarmos à Lausanne e termos a etapa rainha da volta. Não termina na Torre, é verdade, mas o acumulado de subida que esta etapa apresenta é digna das etapas mais exigentes que todos nós conhecemos. Portanto, depois da Lausanne vamos emprestar, como eu tive a oportunidade de dizer há pouco, vamos emprestar algum colorido, Góis, Arganil, para entrarmos em Oliveira do Hospital e utilizarmos a vertente Ceia, Sabogueiro, Torre, para descermos mais tarde para Manteigas, depois da passagem na Torre, para então termos o desafio final, muito difícil desde a barragem do Caldeirão, já no Conselho da Guarda, para chegarmos bem junto à Câmara da Guarda, num final de enorme dificuldade. Recordando o ano passado, o calor que se fez sentir foi imenso, portanto, as dificuldades não são só as subidas, estamos em final de volta, um pelotão muito cansado, em que só restam somente os 20 km finais do contrarrelógio de Viseu para definir quem será o grande vencedor da edição que comemora os 90 anos da volta. A volta a Portugal é sempre exigente. O nosso grande objetivo, e é essa a nossa responsabilidade, é uma expressão que eu me habituo e que é recorrente todos os anos. A nossa grande responsabilidade é manter intactas as premissas que fizeram da Volta a Portugal o evento mais popular deste país.